Fica de quatro, vai, vai rebolando, vai, fazendo cara de safada danada, olha pra trás. Fica de quatro, vai, vai rebolando, vai, fazendo cara de safada danada, olha pra trás. Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de gostosa? Quer que eu te chame de quê? Gostosa. Tu te quatro e eu botando a sequência do bop. Bota que bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Deliciante, tá? Tá, tá, tá. Bota que bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Deliciante, tá? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota que bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando? Ai, é o maestro. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Abaixa o volume. Quer que eu te chame de quê, bebê? Gostosa? Gostosa. A letra já fala tudo. É só você obedecer o seu maestro. Vai, vai, vai. Fica de quatro, vai. Vai rebolando, vai. Fazendo cara de safada danada, olha pra trás. Fica de quatro, vai. Vai rebolando, vai. Fazendo cara de safada danada, olha pra trás. Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de gostosa? Quer que eu te chame de quê? Gostosa. Tu te quadra e eu botando a sequência do bop. Bota aqui, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Deliciente, tá? Tá, tá, tá, tá. Bota aqui, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Deliciente, tá? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota aqui, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? É o menino. Ele é o açúcar. Bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Equaliza. Fica de quatro, vai. Vai rebolando, vai. Fazendo cara de safada danada, olha pra trás. Fica de quatro, vai. Vai rebolando, vai. Fazendo cara de safada danada, olha pra trás. Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de gostosa? Quer que eu te chame de quê? Gostosa. Tu te quadra e eu botando a sequência do bop. Bota aqui, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Deliciante, tá? Tá, tá, tá. Bota aqui, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Deliciante. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota aqui, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Estúdio Marquefume, tamo junto. Bota aqui, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Tá gostando, tá? Finaliza a orquestra. André Cedês, o moral de Bicoara. É o maestro novamente.